Eu tô estrouvê. Tô chapadão, olho vermelho. Eu tô estrouvê. Elas perguntam o que é que houve. Eu tô estrouvê. Whisky, Red Bull, Floripa, céu azul. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. Sem limite, só sente a brisa do céu. Sente o calor quente como o sol do céu. Vai suar, vai gamar na pegada do vida louca. O meu jeito de tocar, te pegar, te deixa louca. Gosta de beijar na boca, quando beija molha a roupa. Na banheira tira a roupa, na espuma fica solta. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. Essa garota é uma gata na balada, me ataca com seu jeito sedutor. Conquistou a carne fraca no gingado, ela mata, rouba a cena, se destaca. Muito linda, muito gata, muito boa. Não é chata, um perfume instigante, um cheiro delirante. Quero ver garota linda, ginga pro bebê gigante. Um perfume instigante, um cheiro delirante. Quero ver garota linda, ginga pro bebê gigante. Nosso gingado é assim, ó. Ela gerou na rima, quando mexe em pinos, mano, baba nas minas. Nosso gingado é assim, ó. Ela vem na moral, com seu bronzeado, linda e sensual. Várias mulheres nessa balada, eu tô estouvê. Tô chapadão, olho vermelho, eu tô estouvê. Elas perguntam o que é que houve, eu tô estouvê. Whisky, Red Bull, Floripa, céu azul. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. Várias mulheres, vários da massa. Maior maré, maior fumaça. Nós de boné, elas de saia, só linda e sarada, de tomara que caia. Quando rebola, enlouquece toda a rapa. É várias lindas, várias gata na balada. É caliente no seu jeito de beijar. Sente o dor do vida louca que chegou pra agitar. É nóis, sente titi sem blá blá blá, o papo é reto. Não tá completa, vem aqui que eu te completo. Eu sou Pastuga, Floripa, MCs. Mina linda, dança e diz que é nóis até o fim. É Dom de Jorge MC, acho que você não sabe que eu tô louco por ti, eu tô cheio de vontade. Sinceridade é em primeiro lugar. Vem conhecer o Pastuga que eu falo na beira-mar. Várias mulheres nessa balada, eu tô estrouvê. Tô chapadão, olho vermelho, eu tô estrouvê. Elas perguntam o que é que houve, eu tô estrouvê. Whisky, Red Bull, Floripa, céu azul. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. Vou te levar ao céu, só se tu for fiel. No gingado do rap, gingado do samba, BBB. É Floripa, MCs, nossa banca. Em todas baladas, em todas favelas. Acelera na ponta do pé, no amarelo. Gingada morena do lado, enlouquece. Ela samba, ela mexe no samba do rap. Moleque delira e ela não para. Ela desce, ela sobe e taca na cara. Vou pela sedução, quero ver se é quente. Bate no coração, fica tudo na mente. Vou te levar ao céu, vou provar do seu mel. Vou te fazer gamar pra você ser fiel. Vou tirar seu boné, sua corrente, sua peita. Vou te levar ao céu nessa noite perfeita. No calor, no frio, no mal, no rio. Tu me toca, eu fico louco e você me deixa quente. Só tu me tocar que me dá arrepio. Beijo na boca e o calor entre a gente. Só tu me tocar que me dá arrepio. Beijo na boca e o calor entre a gente.